E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, exato. Neste episódio, o Lucas Mota e eu conversamos sobre o que significa o sufixo punk nos diversos subgêneros da ficção científica. Esse áudio foi editado a partir de uma transmissão ao vivo que nós fizemos no canal do YouTube do Não Pode Tocar, e o vídeo continua disponível para quem quiser assistir. Durante a conversa, a gente fala dos livros Moeda de Troca e Olhos de Pixel, do Lucas Mota. Aqui, na descrição do episódio, você encontra os links para adquirir esses volumes. A mesma coisa vale para o meu livro Bingo Brasil, que contém 5 contos de ficção científica e foi publicado com financiamento do Funcultura através da Secretaria de Estado de Cultura do Espírito Santo. Meu nome é Rodrigo Hipólito e este é o 4º episódio da 6ª temporada do Não Pode Tocar, no qual a gente fala sobre qualquer coisa punk na ficção científica. Seja bem-vindo, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente nessa hora da noite e, por favor, se apresente aí para o pessoal. Pô, eu que agradeço o convite, a oportunidade de falar sobre ficção científica, que eu sempre acho muito legal. Então, eu sou Lucas Mota, eu sou escritor de ficção científica e fantasia, tenho alguns livros publicados, os meus livros mais recentes, eles saíram pela editora Rocco, que é do mais recente para o anterior, é o, respectivamente, o Moeda de Troca e o Olhos de Pixel. Moeda de Troca, ele é mais uma pegada de fantasia urbana, e o Olhos de Pixel é um cyberpunk. Com o Olhos de Pixel, eu tive aí o privilégio, sorte, ou como você queira chamar. Eu não gosto muito de atribuir isso a mérito. Eu consegui porque eu me esforcei pra caramba. Eu acho que isso reduz um pouco o que significa literatura. Não é bem assim que funciona. Não é uma corrida olímpica pra ver quem é mais rápido, entendeu? Mas eu tive a sorte de, pelo Olhos de Pixel, ganhar um prêmio Jabuti. E ele foi finalista de outros 3 prêmios também que estão nesse circuito de fantasia e ficção científica aqui no Brasil. E é isso, cara. Esse é um resumão de quem eu sou. E se quem tá ouvindo a gente, quem tá assistindo a gente aí, curte essas paradas de ficção científica, que tem uma chance de gostar bastante, né? Se chegou até aqui, tem uma chance da pessoa curtir, né? Fica aí o convite para você, posteriormente, entrar na livraria da sua preferência, seja ela física ou digital, online, enfim, e procurar pelos meus livros aí. Tenho certeza que pelo menos um deles você vai acabar se identificando com a proposta. É, não, já que você não se elogiou tanto, assim, eu também não gosto da palavra mérito, não, mas fico elogio para os dois livros. Eu já li os dois livros, gosto muito deles. Inclusive, tem resenha tanto do Olhos de Pixel quanto do Moeda de Troca no notamanuscrita.com. Vai lá em notamanuscrita.com que você vai encontrar esses textos, essas informações. E gosto muito dos dois, assim. Dá para render elogios. O Olhos de Pixel, para mim, ele é um livro necessário para a gente entender essa pegada da ficção científica mais recente brasileira. O Moeda de Troca, para mim, me surpreendeu bastante. Eu estava acostumado com essa escrita sua bem voltada para ficção científica. Quando eu peguei o Moeda de Troca, eu me surpreendi positivamente. Então, tem para ambos os gostos ali. Quem quer uma coisa mais nessa distopia cyberpunk, vai para o Olhos de Pixel. Quem está interessado nessa fantasia urbana com um tom muito brasileiro, um tom muito próximo da gente, uma coisa que a gente compreende, quer se distanciar um pouco daqueles estereótipos da fantasia urbana que a gente pega lá de fora, Moeda de Troca é uma ótima pedida, assim. Fica a sugestão de ambos. Eu realmente gostei muito deles. E acho que isso, o tom desses dois livros também explica um pouco por que nós estamos nós dois aqui para essa conversa hoje, né? Recentemente eu lancei o Bingo Brasil, então um conjunto de 5 contos que são de ficção científica. Tem alguns elementos que eles talvez dialoguem, com essa pegada punk, não sei se cyberpunk também, e o Lucas já é reconhecido como um escritor de ficção científica. Então acho que aqui vai render bastante a gente conversar sobre isso. E é um tópico que, apesar dele não ser um tópico urgente, eu acho que é uma coisa interessante da gente debater, porque a gente está falando não só de escrita criativa, mas também do mercado literário, que ele depende, às vezes, dessas subdivisões, gêneros, subgêneros, subcategorias, para a gente poder se localizar. O Lucas começou falando que provavelmente quem está assistindo essa live e quem está ouvindo esse podcast depois, quando sair no feed do Não Pode Tocar, está interessado em ficção científica, está interessado nessas vertentes punk da ficção científica, é porque consegue reconhecer essas divisões. Então elas têm a sua utilidade em alguma medida. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. E são muitos, tá? A gente tem muito subgênero punk na ficção científica. A maioria explora futuros distópicos ou passados distópicos e alternativos. Geralmente isso está focado em tecnologia, um elemento de rebeldia. Tem uma preocupação com transformações, mudanças sociais, uma crítica política. E eu vou falar aqui, para dar início a essa conversa, de alguns dos muitos subgêneros que eles usam esse sufixo punk. O mais conhecido, que a gente já falou essa palavra aqui, é o cyberpunk, que está com a gente desde os anos 80, e ele também fez bastante sucesso, faz bastante sucesso na ficção científica brasileira. Muita gente que escreve ficção científica aqui gosta dessa pegada cyberpunk. É um subgênero que ele tem um foco numa tecnologia mais avançada, comumente tem inteligência artificial, trabalha com aquilo que a gente se acostumou a chamar de cibernética e muitas vezes está vinculado a uma distopia dominada por grandes corporações. Junto com o cyberpunk, a gente desenvolveu também ainda ali nos anos 80 um bom cenário para o que a gente chama de steampunk. E aí já é um passado alternativo, né? A gente trabalha com retrofuturismo e o nome já diz que a gente está num universo em que o vapor ele é a principal tecnologia. Ali são máquinas movidas a vapor e a gente está trabalhando com retrofuturismo, com realidade alternativa, a maioria das vezes ligada a uma era vitoriana. Isso é próximo, mas não é a mesma coisa do dieselpunk. Dieselpunk traz essa pegada retrofuturista, mas está mais voltado ali para entre os anos 20 e os anos 50 do século 20, e a gente troca o vapor pelo diesel e o cenário de guerras e entreguerras é o que tem mais interesse no que a gente chama de dieselpunk. Se a gente muda um pouquinho a tecnologia, vai um pouquinho adiante, a gente tem o biopunk. Então, biopunk está preocupado com essas manipulações biológicas, está preocupado com os aspectos sociais dessas novas tecnologias. É algo muito distinto, esses subgêneros que eu comentei antes, do solarpunk. Porque se a gente está falando de distopias, desses conflitos sociais mais intensos, no solarpunk a gente tem uma vertente que ela é mais otimista, trabalha com futuro sustentável, a gente tem uma tecnologia que tende a coexistir bem com a natureza, é uma espécie de harmonia, mas sem deixar de abordar conflitos e problemas sociais decorrentes dessas transformações necessárias para a gente conseguir desenvolver tecnologia em conformidade com a natureza. Aí vem outros subgêneros menos conhecidos, mas que eles também têm o seu público, né? O clockpunk, que também está dentro de um retrofuturismo, mas a gente trabalha muito com uma estética de engrenagens de relógio e robôs feitos de engrenagens de relógio e como que a gente viveria num mundo sem as fontes de energia e as tecnologias que a gente está mais acostumado, né? A gente tem uma vertente mais estética, que é o decopunk, que ali é um subgênero do subgênero, porque isso deriva do dieselpunk e está mais voltado para o art deco dos anos 20 e dos anos 30. Então ele tem uma profusão visual, uma preocupação com detalhamento, descrição de cenários, de vestimentas, maquiagem, penteado dos personagens. Tudo isso é um pouco do que caracteriza o decopunk. A gente tem o mythpunk, que aí já começa a misturar um pouco de fantasia com ficção científica, porque você começa a pegar elementos da mitologia e do folclore, inserir esses elementos em cenários modernos e contemporâneos. Então tem mais esse tom da fantasia, mas ainda preocupado com uma descrição de um cenário mais social, não necessariamente urbano, mas com um entendimento de que esse folclore, esses mitos, eles também estão ligados a um tipo de tecnologia, né? A gente tem o Mannerspunk, que aí está focado mais em comportamento social. Isso pode ser tanto uma coisa retrofuturística, escolher um recorte geográfico e temporal para trabalhar com os comportamentos, a etiqueta daquele local, daquela sociedade, daquele tempo. E uma última ainda para mostrar como é que tem muitos, né? O nanopunk. tem uma quantidade de produção menor, mas que trabalharia com essa tecnologia que ela é tão refinada, ela é tão sutil, ela é tão difícil da gente assimilar, que parece até magia. Então, em alguns momentos, o nanopunk ele vai se parecer muito também com a fantasia. A gente podia continuar com essa, a elencar esses subgêneros com sufixo punk aqui, talvez por horas. Parece que isso não acaba, que é infinito, né? Mas já é um bom ponto para a gente começar a discutir questões relevantes com relação a essas separações. E aí eu quero começar com uma pergunta para deixar bem explícito do que a gente está falando, Lucas, que é o que para você significa, ou o que deveria significar esse elemento punk, esse sufixo punk para a literatura de ficção científica? Cara, eu vou dar uma resposta que ela é ao mesmo tempo simples e complexa, mas fica aqui comigo que eu vou explicar, vou tentar ser claro aqui. Para mim, cara, o elemento punk na literatura, ele significa a mesma coisa que o que significa a palavra punk em termos de movimento punk, entendeu? O movimento punk, ele surge ali, lá na década de 70, alguns podem argumentar que os embriões vieram um pouquinho antes, ali no final da década de 60 e tal, como uma rebeldia artística. Ele é muito ligado ao punk rock, né? É, musical e tal. Mas ele é uma rebeldia em todos os aspectos. No aspecto ideológico, no aspecto político, no aspecto musical, no aspecto estético, né? Essa imagem, quando a gente fala punk, que vem a imagem de um cara com roupa rasgada, cheia de ribite, de alfinete, com moicano colorido e tal. Isso tudo é uma imagem que começa ali na década de 70 com o espírito do punk, do do it yourself, do faça você mesmo, aquela ideia de rebeldia total com as grandes corporações, né? De você falar, mano, a gente, isso não representa a gente, esse sonho americano, capitalista, globalizado que estão vendendo pra gente agora, assim, no final da Guerra Fria, vendendo como solução pra gente, né? Isso não representa a gente não acredita nessa ilusão que estão vendendo pra gente, então a gente vai fazer as coisas por nossa conta. Então o do it yourself, ele surge meio que naquela ideia do, se a minha roupa rasgou, eu não vou comprar uma roupa nova, eu mesmo vou costurar. Eu vou remendar ela, eu não vou dar dinheiro para uma corporação. Eu vou fazer minha própria roupa, eu vou consertar minha própria roupa. Por isso os alfinetes. Porque muitos não sabiam costurar e não estavam nem aí se ia ficar bonitinho. Eles botavam um alfinete aqui para segurar o rasgo na roupa e ficava assim. Com o tempo, isso virou uma estética. Com o tempo, a galera começou a fazer isso porque achava estiloso, porque achava bonito. Mas no começo, os moicanos, esquisito, tudo torto, era porque eles mesmos cortavam o cabelo deles. Era porque eles mesmos pintavam o cabelo deles em casa. Eles mesmos pegavam, sei lá, uma camiseta branca e jogava um monte de tinta em cima para fazer a sua própria customização. Sei lá, pegava lá uma camiseta branca, colocava uma, eu não sei o nome daqueles negócios que a galera do grafite, tipo como se fosse uma matriz, assim, que a galera do grafite coloca para jogar tinta em cima. Um molde vazado. Tirar um molde. Isso, um molde vazado, isso daí. Fazia, sei lá, um molde de qualquer coisa, sei lá, Sex Pistols. E lá ia pichava a camiseta, pronto, fiz a minha camiseta do Sex Pistols. Hoje, se você quiser uma camiseta do Sex Pistols, você vai na Renner e compra da Riachuelo, sei lá, entendeu? Mas na época, o punk começou com essa ideia de revolta total, de do it yourself, né? Faça você mesmo. E começou também muito com aquela coisa tipo de destruir. Tem um documentário que é o Butinada, que ele conta a história do movimento punk aqui no Brasil. Ele é muito bom, eu acho que ele está inteiro disponível no YouTube, então depois, quem não viu, vá lá, veja, ele é muito interessante para entender o movimento como um todo e as particularidades dele no Brasil. E tem uma frase de uma das pessoas entrevistadas nesse documentário, que ela define o movimento punk, uma das melhores definições que eu já ouvi até hoje, que é destruir para reconstruir. Era isso que a gente queria. Uma pessoa que viveu o movimento no Brasil, assim, nos seus estágios iniciais e no auge da coisa toda, e falou que, ó, o punk pra gente era isso, a gente queria destruir tudo pra reconstruir, entendeu? Eu queria fazer do nosso jeito, porque o mundo não representava a gente, não tinha espaço pra gente naquele mundo que a gente via, então a gente queria destruir aquele mundo e fazer um novo, mas aí um melhor, uma versão melhor, entende? E junto com isso vem tudo que você puder imaginar, é aquela coisa ideológica, pensamento político, muito do pensamento anarquista, ele influenciou e cativou os punks, né? O anarquismo, ele não nasce dentro do punk, ele é anterior, com os filósofos anarquistas, aí Bakunin, Malatesta, Emma Goldman e outros, né? Mas dentro do movimento punk, isso encontrou eco. A galera começou a ouvir o que essa galera, que esses filósofos tinham para dizer, esses pensadores, e eles começaram a encontrar sentido naquilo. Então daí surge o anarcopunk, tudo aquilo. Se você pegar essa ideia de do it yourself e de destruir para reconstruir e aplicar na literatura punk, o que que sobra são autores que olham para o mundo de uma forma muito assim insatisfeita e resolvem colocar isso em seus personagens, em suas histórias, em suas tramas, e sempre de uma forma assim, vamos subverter esse universo. Então, sei lá, o primeiro grande gênero punk da literatura é o cyberpunk, que começa ali na década de 80. O autor mais famoso, mais conhecido desse movimento é o William Gibson, com o Neuromancer, que é considerado talvez o primeiro romance mesmo de cyberpunk, do gênero, e, enfim, até hoje a influência máxima dentro desse subgênero, né? Ele vem com essa ideia, com essa estética super futurista, super tecnológica, e o personagem dele é um hacker, é um cara que usa a tecnologia, usa o sistema para derrubar o sistema, para atacar o sistema, para se insurgir contra o sistema. Não, beleza, esse é o mundo que vocês me deram, beleza, eu vou usar esse mundo contra este mundo, entende? Então, o cyberpunk, que é o, vamos dizer, o marco zero de toda a literatura punk, ele vem com essa pegada. Assim, isso é muito claro, quando você lê. Eu não vou dizer tudo, porque tem sempre algum autor em algum lugar fazendo algo diferente que não cabe em categoria nenhuma, entendeu? Mas a maioria das obras de cyberpunk que você pode pegar para ler, para consumir, para assistir, para jogar, seja o que for, a grande maioria você vai encontrar isso. Você vai encontrar personagens profundamente insatisfeitos com aquela sociedade, que não se encaixam de algum jeito e que querem insurgir contra aquilo de alguma forma. E insurgir não significa necessariamente derrubar o sistema, porque muitas vezes nas histórias de cyberpunk o sistema não é derrubável de forma tão simples assim por um grupo pequeno de pessoas. Mas eles querem causar um prejuízo como uma maneira de mostrar para o sistema: ei, vocês não mataram a gente e vocês vão ter que fazer muito melhor do que vocês estão fazendo para vocês matarem a gente. A gente tá aqui e a gente vai reagir, entendeu? Essa é a ideia do punk. Todos os outros gêneros, os subgêneros, né, da literatura punk, cada um deles tem a sua própria forma de interpretar o punk. Quando a gente vai pro steampunk, muitas vezes o punk, a revolta, tá em algumas descrições e parte da estética da coisa, não necessariamente nos personagens. Pode estar nos personagens também, mas às vezes, por exemplo, é uma coisa que é muito imagética, muito icônica, que são as personagens femininas do steampunk usarem espartilho, que antigamente, originalmente, era uma roupa para colocar, apertar a mulher e colocar ela num certo padrão que era o desejado por uma certa sociedade ali. É uma forma de você aprisionar a mulher, aquela coisa bem patriarcal, bem escrota. Mas, de repente, o steampunk surge e fala assim: não, essas personagens elas vão usar isso aqui porque elas querem, elas vão usar por cima da roupa, elas vão usar, vão mostrar isso aí vai ser o ato de rebeldia delas, entendeu? Isso surge, a gente pode discutir se é uma rebeldia bem-sucedida ou não, a gente pode entrar nesse debate, mas isso é uma forma de insurgência que é colocada no texto. A literatura punk, ela, às vezes, a revolta, o lado punk, o destruir para reconstruir, ele é mais óbvio. Às vezes, ele é mais sutil. Ele está mais no contexto, nas descrições. Às vezes, ele é até metalinguístico, como é o caso do solarpunk, entendeu? Que o solarpunk, ele é quase que um gênero utópico por excelência, que ele imagina um futuro melhor em alguns aspectos, né? E então é muito comum que algumas histórias de solarpunk não necessariamente elas apresentem uma sociedade em declínio, mas uma sociedade que está aos poucos resolvendo algumas das questões que a gente já tinha dado como perdidas, entendeu? Resolvendo algumas questões e mostrando um caminho para um outro lado que a gente não tinha parado para pensar ainda. E aí, onde é que está o punk do solarpunk nesse caso? O punk é justamente a parte metalinguística de você olhar para a nossa sociedade cínica, onde ninguém acredita mais no futuro, onde as pessoas estão tendo... existe uma estatística para isso, tá? Uma pesquisa para isso, de que as pessoas, muita gente escolhe não ter filhos, não é simplesmente por uma escolha pessoal de, eu não quero, não é pra mim, não é o meu caminho, sabe? Mas por medo do futuro, tipo assim, às vezes, talvez, se o mundo não tivesse tão desgraçado, talvez essa pessoa, algumas pessoas, até poderiam um dia, não, talvez eu queira ter filho um dia, mas o cara olha pra esse mundo e ele não tem esperança no futuro, então, não vou pôr uma criança nesse mundo. Não é raro você encontrar uma pessoa que pense desse jeito, sabe? Tipo, não vou pôr uma criança nesse mundo porque eu não sei como é que vai ser a vida dela, entendeu? Se ela vai chegar à vida adulta com um oxigênio para respirar, entendeu? Do jeito que as coisas estão indo. Tem esse dilema. E aí quando você pega um autor que imagina um futuro e dá esperança pra gente, Isso é ser punk. O punk não necessariamente precisa estar explícito na história. Ele pode ser metalinguístico também. Ele pode ser assim, ó, no momento que a gente está vivendo, o nosso ato de rebeldia é ter esperança. O nosso ato de rebeldia é talvez pensar em um outro caminho possível. Quando a gente pega um livro, por exemplo, como Salmo para um Robô Peregrino, da Beck Chambers, que é uma utopia totalmente dentro da estética solar punk e tal, o que a gente vê é isso, é uma sociedade que estava em declínio muito parecido, é um outro planeta, né, muito parecido com a Terra, a sociedade estava em declínio total, mas a história se passa em um momento onde muito já foi resolvido, tem outras coisas para se resolver ainda, mas as pessoas têm mais esperança. Elas entenderam que elas precisam pagar um preço alto e abrir mão de certas comodidades, de certos confortos, de certos luxos, em prol da sobrevivência. E essa sobrevivência, ela não precisa ser Mad Max, necessariamente. Não precisa necessariamente ser uma sobrevivência, tipo, estamos aqui morrendo de sede no meio do deserto e vai todo mundo se lascar. Não, pode ser uma sobrevivência com qualidade de vida. Isso é ser punk também, num mundo onde se a esperança virou, sei lá, coisa de historinha da Disney, né? Num mundo onde ter esperança no futuro, onde acreditar num mundo melhor virou conto de fadas, de repente você ter uma história robusta, que não é necessariamente para o público infantil, uma coisa mais densa, mais adulta mesmo, e você de repente falar, ó, eu vou olhar para esse futuro, mas não com o mesmo cinismo que eu venho olhando esse tempo todo. Isso é punk também, entendeu? Você ter esperança quando todo o sistema capitalista, todas as grandes corporações trabalharam pesado para arrancar da gente toda a esperança que a gente um dia teve, quando a gente olha para isso e fala, quer saber de uma coisa? Eu me recuso a perder a esperança. Vocês vão ter que fazer muito pior do que vocês estão fazendo para que eu perca a esperança, porque eu vou resistir. Isso é punk também, cara. Entendeu? Porque é muito interessante para esse sistema capitalista, para os grandes senhores, donos dos grandes capitais, é muito interessante para eles que a gente perca a esperança. Porque se a gente perde a esperança, a gente não contesta o que eles estão fazendo, a gente não tenta impedir o que eles estão fazendo, a gente não tenta regulamentar. A gente, basicamente, para de construir as nossas guilhotinas. E isso para eles é muito interessante. É muito interessante para essa galera, para as big techs, que a gente acredite que os dilemas das inteligências artificiais hoje é inevitável. Não é inevitável. A Disney acabou de perder bilhões aí num negócio com uma inteligência artificial que, tipo, eles botaram uma grana e abandonaram o projeto da noite pro dia, assim. Então, isso aqui não vai ser aquela maravilha que eles estão prometendo pra gente. Eles não são inevitáveis, eles querem que a gente acredite que sim, mas eles não são. E isso é ser punk pra cacete, é você olhar pra isso e falar assim, ó, eu me recuso a acreditar que esse é o único caminho, existe outro. E a gente vai lutar por esse outro. Cara, isso já me lembra uma das coisas que eu tendo a reclamar. É dizer que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Mas, gente, a gente está imaginando tantas maneiras do fim do capitalismo há tanto tempo. Se você, se você passar numa prateleira de ficção científica e você procurar alguns desses autores que a gente está comentando, você vai ler diversas sugestões, diversos modos de imaginar o fim desse capitalismo, o fim desse mundo que o Lucas descreveu agora pra gente. Beck Chambers é um ótimo exemplo disso, assim. E que não significa te dar um manual sobre como as coisas devem ser feitas, né? Mas é um indicativo de que sim, dá pra gente pensar. Eu gosto muito da Beck Chambers. Quadrilogia, que começa com Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, ela tem alguns bons exemplos disso. Então você tem sociedades pensadas não baseadas no valor de troca do capital. Você tem preocupação com os rituais do cotidiano vinculados ao uso das tecnologias em uma comunidade humana muito sustentável, o que não deixa de ter problemas. Tudo isso está ali. Você tem relações muito mais complexas com tecnologia e com inteligência artificial dentro desses livros, e vale muito a pena a gente entrar em contato com isso, principalmente no momento em que a gente está tendo que se confrontar com caminhos bem mais problemáticos para o uso da tecnologia e da inteligência artificial, né? Então fica essa recomendação dos livros da Beck Chambers também. Outra recomendação, à medida que você falava, para quem não leu ainda, procure Moacir Fio, o último livro dele, que é Aranha Movediça, trata dos inícios do movimento punk em Fortaleza. Então, inspirado nesse movimento punk dos anos 80 em Fortaleza, e é bem interessante. Ali tem muito dessa descrição que o Lucas fez, de como que é importante esse do it yourself, de como que é importante esse confronto com uma modorra da sociedade já adormecida, meio anestesiada, não tem mais jeito de resolver as coisas, e o punk tá ali para causar desconforto mesmo. E aí, ali tem um outro aspecto que eu acho interessante, Lucas, que apesar do pensamento, da filosofia punk, ela trabalhar com a ideia do do it yourself, não tem ali um individualismo extremo. A maioria desses livros que a gente categoriza como punk, e a gente pode pegar mesmo lá no cyberpunk, você tem formação de grupos, formação de uma comunidade para poder enfrentar um problema, enfrentar uma autoridade, enfrentar grandes corporações, enfrentar o Estado. Esse enfrentamento ele não é feito de modo solitário. Mesmo que às vezes os personagens eles tenham problemas em trabalhar de modo coletivo, em formar esse grupo, a tendência é que para a resolução dos problemas acontecer, o grupo tem que ser formado. E eu acho essa uma das características que ela está presente em muitos desses subgêneros também. Mesmo quando a gente pega um steampunk, o solar punk, o diesel punk, a gente vai observar uma história que ela se preocupa em mostrar personagens que eles não estão no topo econômico e social. Eles ou estão num submundo mesmo, eles são explorados, eles são marginalizados, e eles têm que se juntar pela sua condição de serem explorados para poder enfrentar esse grave problema. Então, isso é essa identificação dos personagens os mais diversos possíveis, pela sua condição de serem personagens marginalizados, explorados, subalternizados, para mim é uma das características de uma visão punk na literatura, na ficção de modo geral. A gente conseguir perceber que, apesar de todas as diferenças que a nossa sociedade pluri ela apresenta, a gente muitas vezes consegue observar essa similaridade. Nós somos pessoas exploradas, nós somos pessoas subalternizadas e a gente precisa se juntar para poder enfrentar esse problema, né? Então, isso para mim está ali no punk desde na literatura punk desde o início. Você falou da parte metalinguística e da parte formal. Eu queria lembrar também que talvez hoje a gente encontre uma literatura que ela está subdividida nesses subgêneros, e a gente encontre uma narrativa que ela pode parecer um pouco mais tradicional, com uma história que você consegue acompanhar com início, meio e fim, explicações sobre o que os personagens estão fazendo, mas não necessariamente é assim. Então, essa você trabalhar com, você observar o que se fazia nos anos 80 com cyberpunk, por exemplo, é você trabalhar com punk no próprio texto. Esse texto, às vezes, ele parece recortado e recolado, e você não consegue acompanhar ele se você estiver esperando uma leitura super confortável. Mesmo com William Gibson já era assim, que pega um pouco do que os beatniks faziam, por exemplo. Então, você pegar livros e textos do William Burroughs, você vai encontrar esse meio que esse copia e cola, esse falas recortadas, neologismos, e você vai juntando isso numa narrativa que às vezes ela parece meio truncada, às vezes ela é difícil de seguir, né? Então é bom para quem não leu muita coisa dessas vertentes punk da ficção científica e for procurar esses livros mais conhecidos, esses clássicos, já se preparar por uma literatura que ela não segue a lógica da literatura bonitinha, muitas vezes, né? Embora isso não seja uma obrigação. Hoje a gente já tem essa concepção que o Lucas falou de os mais diversos punks esteticizados. Então a gente vai encontrar essa estética do punk nos subgêneros que pode ou não trabalhar com a maioria dessas características que a gente comentou. Nível de estetização e às vezes até fetichização desses elementos punk, pegando o exemplo que você comentou, que hoje, se você quiser uma camisa do Sex Pistols, você vai comprar na Riachuelo, na Renner. Você acha que isso ainda funciona? Essa designação e esse monte de nomenclatura ainda cumpre alguma função, além de separar as prateleiras em uma livraria e facilitar a categorização na Amazon? Eu acho que sim, não. Eu acho que faz sentido. Esse exemplo que você deu de, vamos separar as prateleiras na livraria e nas categorias da Amazon, isso é um ponto válido, mas a gente tem que lembrar o seguinte: leitor, o cara que gosta de ler, é um bicho que nunca tá feliz com o que ele já leu. Ele quer ler mais e a lista dele tá sempre aumentando. Ele não consegue ler mais rápido e em quantidade maior do que a lista dele aumenta. Então, o leitor é um bicho assim insaciável por excelência, né? Então, quando você descobre um autor que você nunca leu, pode até ser um autor consagrado. Vamos supor, nunca li Tolstói na minha vida, mas peguei um livro do Tolstói para ler, gostei. Pô, achei muito legal, quero ler mais do Tolstói. Quando, ou pode ser um autor contemporâneo, um autor estreante, um autor, enfim, que não é estreante, mas que eu ainda não tinha lido. Isso é normal, a gente fica, pô, quero ler mais. Aconteceu isso comigo um tempo atrás com a R.F. Kuang, né, que eu li o Impostora dela, e aí imediatamente fui comprar todos os livros dela, falei, não, preciso ler um por um tudo que ela já escreveu, porque é bom demais. Isso é normal, a gente faz isso. E às vezes acontece da nossa identificação ser um gênero. Poxa, então é isso que é ficção científica? Gostei. O que mais que tem? É isso que é fantasia? É isso que é realismo mágico? Pô, interessante. Nunca tinha lido nada assim. O que mais que tem dentro desse gênero? A categorização ajuda, cumpre o propósito de ajudar esse leitor insaciável na hora dele procurar mais coisas que não necessariamente precisam ser parecidas, mas que elas conversam com a obra que ele gostou. Ah, eu li o Neuromancer. Nossa, eu adorei. O que é isso aqui? Ah, o pessoal chama de cyberpunk. O que mais que tem dentro do cyberpunk? Vamos dar uma olhada, porque eu gostei muito do Neuromancer e eu quero ver o que mais que, de repente, eu descubro mais coisas que eu gosto aí. Então, ele cumpre esse propósito. Essas nomenclaturas, elas, muito embora hoje, eu não sei se dá pra gente chamar de movimento, porque na década de 80, quando o cyberpunk começou, ele era mais do que um gênero, ele era um movimento. Entendeu? Era um movimento mesmo de um grupo de autores ali que estava pensando uma estética também ideológica e artística, enfim, né? Eles tinham essa pretensão, né? Esse objetivo, né? De organizar um pouco as ideias e trabalhar coletivamente para que aquilo ali acontecesse. Eu não sei se isso acontece hoje, eu não estou dizendo que não acontece, eu estou dizendo literalmente que eu não sei mesmo. Talvez eu vejo muita galera do Solarpunk falando muito sobre Solarpunk, discutindo e citando os autores mais recentes e acompanhando os lançamentos das obras de Solarpunk. No Brasil é um subgênero punk que tem ganhado muita força, ganhado muita atração, então é interessante ver isso. Talvez o Solarpunk se aproxime um pouco dessa ideia de movimento. Os demais eu não sei. Eu não saberia dizer para você se é de fato um movimento ou se é só uma estética. Eu, como um autor de um livro cyberpunk, eu posso dizer que eu não fiz parte de movimento cyberpunk algum. Eu peguei o cyberpunk como uma estética emprestada, entendeu? Uma estética oitentista que eu atualizei e contextualizei para a minha realidade, para o meu tempo, né? Mas é isso, sabe? Eu tratei como uma estética que eu peguei emprestado para escrever uma história. Foi isso, né? Então, eu não sei se o movimento existe. Então, por outro lado, quando eu acho que não faz sentido essas nomenclaturas, quando surge essa galera esquisita com esquadro, compasso e régua na mão, vamos ver onde que tá o gênero, onde que ele se encaixa, começa a querer medir demais e avaliar demais, porque não importa o quão especialista você seja sobre um gênero literário, um subgênero, um movimento, uma época, não importa o quanto você conheça de uma estética específica. Nesse exato momento, agora, em algum lugar do mundo, tem um autor ou uma autora que está escrevendo um livro que vai desafiar tudo que você achava que sabia sobre isso, que não vai caber em categoria nenhuma e que talvez a gente vai precisar de algumas décadas para categorizar ele em algum lugar e talvez a gente nunca consiga, entendeu? Eu vou citar um exemplo de um livro que não é de ficção científica, né? Que não tá, né? A gente pode argumentar se ele tem um insólito, se ele tá dentro do fantástico de alguma forma, mas ele não é de ficção científica, que é o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Quem é que tem coragem de categorizar um bicho desse? Não existe isso, cara. Não tem como. Ele não se parece com mais nada. E mais nada se parece com ele. Entende? Quem tentou imitar o Guimarães Rosa passou vergonha. Entende? Quem tentou seguir... Nenhum Guimarães Rosa imitou o Guimarães Rosa. Se você for ver os outros contos, as novelas que ele publicou, tem um certo reconhecimento de estilo, mas nada chega nem perto do que é o Grande Sertão em termos de extrapolar a língua a chegar ao ponto de que, tipo assim... É isso, eu vou dobrar isso aqui até eu não poder dobrar mais, entendeu? E, tipo, não tem como categorizar, entende? Então, quando o cara começa a usar essas prateleiras, essas categorias, para tentar delimitar o limite das coisas, até onde os autores e as obras podem ir, aí eu acho que perde um pouco o sentido de tudo, entendeu? Eu acho que daí já não faz... A gente não deve olhar dessa forma, a gente deve olhar como uma separação meramente didática, para facilitar a gente a organizar as prateleiras das livrarias e recomendar uma série de livros para leitores que estão querendo saber mais sobre aquilo e para servir como ponto de partida também para quem pesquisa, para quem é teórico, para quem é acadêmico, estuda esses gêneros. É interessante também para essa galera começar a partir, né, a pesquisa deles e depois acabar expandindo conforme a necessidade, mas eu acho que a utilidade vai só até aí. depois disso, entra naquele modo de tipo assim, cara, a gente não sabe, entendeu? Tipo, a hora que vai surgir um livro novo que poderia muito bem ter feito parte do movimento cyberpunk, porém não se parece com nada de cyberpunk que já foi escrito. E aí ninguém vai saber dizer como é que chama esse gênero, mas ao mesmo tempo a gente vai colocar na prateleira do cyberpunk, que é pra facilitar a gente encontrar ele na livraria, entendeu? É, o Loyola Brandão aqui no Brasil seria um exemplo disso, né, que a gente, ele trabalha com aspecto distópico nos anos 70 ainda, e trabalha com controle social, com tecnologia, mas nunca está categorizado exatamente como punk, até porque ele é anterior a isso, né? É um típico exemplo do que pode acontecer. Aí eu queria aproveitar essa discussão para colocar aqui na tela uma pergunta do chat, que é qual a característica boa ou ruim das obras punks que tratam de futuro distópico você vê que está acontecendo hoje em dia? Então, se a gente tem alguma tendência hoje, seja boa ou seja ruim. Nossa, pelo amor de Deus, cara, que pergunta é essa? Bagulho abrangente. É, cara, eu poderia ficar aqui algumas horas listando características, principalmente ruins, assim, né? As boas é mais difícil de ter que pensar um pouquinho mais para chegar. Mas eu vou citar uma que eu acho que ela é muito icônica do cyberpunk e do momento que a gente está vivendo com as big techs, com os dilemas não necessariamente de inteligência artificial, mas também de inteligência artificial, mas big techs como um todo. O Neuromancer, lá do William Gibson, já imaginava um mundo dominado por grandes corporações poderosas, tecnológicas. Ele imaginava o cyberespaço, que ele chamou no livro, batizou de Matrix, depois virou um filme inspirado livremente ali nos conceitos do Gibson, mas não é uma adaptação do Neuromancer, então é uma história à parte, assim, é só o nome Matrix mesmo que eles pegaram emprestado, e a estética futurista também, né? Mas ele cria a Matrix como essa realidade virtual, que as pessoas se conectam, colocam como se fosse um óculos de realidade virtual, assim, e aí a sua consciência vai lá pra dentro, e é como se fosse um outro mundo lá dentro, e você faz todas as suas interações. É muito fácil da gente visualizar isso hoje, porque a gente tem muitas obras na cultura pop que já mostraram isso pra gente, em filmes, séries e outras coisas, assim. Então a gente consegue, com uma certa facilidade, de imaginar o cyberespaço, e a gente já teve tentativas de cyberespaço na vida real, né? O próprio fracasso da Meta, né? Do Facebook é meio que isso, assim. Mas o que eu quero citar como uma grande característica é esse mundo dominado por grandes corporações tecnológicas, que hoje a gente chama de Big Tech. Esse mundo, a gente está vivendo um momento que já tem gente chamando de tecnofeudalismo. Por quê? O feudalismo era aquele espaço onde tinha o seu senhor feudal, aquele terreno que era dele, e ele era poderoso, ele tinha o seu exército, ele tinha a sua fortaleza, o seu castelo, os seus recursos, e ele permitia que os pobres aldeões, os plebeus, habitassem ali, contanto que jurassem lealdade a ele, pagassem os impostos para ele. Ele era o dono da terra. E a gente vive esse tecnofeudalismo hoje com as big techs sendo donas do espaço online. Então, eu moro em Curitiba, Paraná, mas o que eu vou descrever agora é muito provável que você conheça exemplos aí na sua cidade, porque eu vou falar de uma coisa muito comum, que é o pequeno empreendedor, que isso até explodiu durante a pandemia, né? Que é aqui onde eu moro, na região, assim, se eu abrir agora o iFood, o que eu vou pedir de comida para mim hoje? É, eu vou ver, tipo, talvez uma meia dúzia de restaurantes de fato que tem aqui na minha região, mais perto da minha casa, e mais algumas dezenas de restaurantes que são cozinha fantasma, entre aspas, né? Que não é um lugar que você pode ir lá e fazer um pedido na mesa e comer. Ele só existe pro delivery. E aí, se você passa na frente do endereço que tá constando ali, é uma casa. A pessoa mora ali e usa a cozinha dela para improvisar, para vender bolo, para vender marmita, para, enfim, para tirar o sustento dela, para se virar. Eu tô falando dessa galera. Onde eles estão? Vendendo o seu produto para poder tirar a subsistência da família deles no iFood, que é controlado por uma big tech. O iFood, ele escolhe tirar a parcela que ele quiser dessas pessoas. E a qualquer momento, por qualquer motivo que seja, o iFood pode banir essas pessoas do aplicativo. Não, a partir de agora vocês não podem mais vender aqui no iFood. Ou, se vocês querem continuar vendendo, vocês vão ter que me pagar uma porcentagem maior, porque agora é assim. O iFood, nessa relação, ele é o senhor feudal, né? Mas aí o que acontece? Esses pequenos empreendedores, o que eles fazem? vamos tentar divulgar o nosso trabalho, vamos tentar chegar em mais pessoas. Para onde a gente vai? Ah, vamos para o Instagram, vamos para o WhatsApp, vamos pagar uma publicidade aí para tentar chegar nas pessoas que moram aqui perto, para dizer para elas que a gente tem um negócio legal para vender. E aí ele tem que jogar pelas regras da Meta, que é dona disso tudo, do Instagram, do WhatsApp, Facebook. E se ele for para um outro lugar, se ele for pro YouTube, vamos supor, por algum motivo ele acha que o YouTube vai ajudar o negócio dele, ele está sujeito às regras do Google. Então, não tem território online que seja livre. Assim, você quer divulgar o seu negócio, você vai ter que pagar pro senhor feudal daquele território ali. Isso é o tecnofeudalismo, entende? Isso é de uma maneira muito, assim, contemporânea, de um termo que não foi criado pelo William Gibson, mas essa ideia de você ter um espaço virtual, digital, que não é seu de verdade. E que se você sair da linha, você... Cara, o Case, que é o protagonista do Neuromancer, ele começa a história sem conseguir acessar a Matrix, porque ele fez algo que ele não deveria ter feito, ele mexeu com o que ele não deveria ter mexido, e a galera, como punição, injetou uma droga nele que impedia ele de acessar a Matrix. Então ele colocava lá o óculos de realidade virtual e nada acontecia. Então ele estava meio que condenado a ficar só no mundo real. Entende? Essa é a premissa inicial lá do Neuromancer. E é isso, cara. Então a gente tá vivendo esse tecnofeudalismo que já foi, de várias formas, imaginado pelas grandes distopias e pelos grandes livros punk da ficção científica, sabe? E a gente vive isso hoje com uma certa até naturalidade. A gente não se dá conta, na maior parte do tempo, que a gente tá na mão de um bando de senhor feudal. E que no momento que a gente começa a tentar se organizar enquanto população pra... Ei, não pode ser assim. A gente precisa de uma lei que proíba esses caras de abusar da gente. O que que acontece? Eles usam todo o poder que eles têm de propaganda para em massa convencer as pessoas de que isso é censura. Não, onde já se viu regulamentar as redes dessa forma. E aí a gente tá na mão dessa galera que, de um jeito ou de outro, acaba conseguindo controlar até o governo, que não é nem do país deles. Entende? Isso aí, cara, é tipo, é até pior do que o feudalismo era antes. Entende? Se você olhar por um certo ângulo, o poder que esses caras... vai mais longe, o poder que eles têm vai mais longe do que o senhor feudal tinha. É para citar um exemplo, para não ficar aqui horas e horas falando, mas eu citaria esse aí, o tecnofeudalismo que a gente vive hoje é algo que já está sendo discutido há uns 50 anos na ficção científica. É. Não, você citou um exemplo desesperador, embora a gente tente nunca entrar em desespero, é uma realidade que a gente vive, e em ano de eleição isso ainda é mais preocupante, né? Que é o controle sobre todos os nossos modos de nos comunicarmos, ele acontece, e o que a maneira como a gente se habitua a se comunicar online, ela começa também a influenciar o modo como a gente se comunica presencialmente, as escolhas que a gente faz no dia a dia. Isso é uma realidade já, mas eu vou tentar fazer o contraponto, cara, eu vou tentar trazer pelo menos uma característica que eu acho boa, que eu acho interessante, que tá presente nas vertentes punk da ficção científica, seja por favor ou não, na atualidade. A gente, isso que, não sei se começou, acho que começou demais, mas que já tava muito lá presente no Snow Crash, do Neal Stephenson, que é esse vínculo, essa discussão entre tecnologia e linguagem. É a nossa linguagem, o nosso idioma mesmo. Como que você falar um idioma é algo importante para você construir, é necessário, é uma base para você ter uma visão de mundo, para você ter uma imaginária, para você conseguir construir uma sociedade. E isso determina o quão amplo, o quão extenso, o quão complexo é a maneira como a gente se relaciona com o mundo e como a gente desenvolve tecnologia. Isso estava lá no Snow Crash já, lá no início da década de 90. E me parece que isso... voltou com muita força, principalmente depois do sucesso do Ted Chiang com a história da sua vida, que foi adaptado para A Chegada. Então, essa preocupação com a presença, o estudo da linguagem como uma tecnologia, é algo que me parece estar presente hoje. E a gente está falando isso num momento em que está nos cinemas uma adaptação do Andy Weir, que é o projeto Hail Mary, né? Devoradores de Estrela, que tem também esse jogo com a preocupação em você entender a linguagem como a primeira tecnologia da nossa consciência. Você necessitar da linguagem para você poder construir todo o resto. Então, isso para mim é uma tendência desses últimos anos, essa retomada de preocupação da linguagem como uma tecnologia, e isso faz com que você trabalhe com diversidade, com pluralidade e com comunicação entre os diferentes. todos esses exemplos, eles trabalham com comunicação entre os diferentes, e a partir dessa comunicação você consegue encontrar soluções para os problemas, tanto imediatos quanto mais extensos. Muitas vezes essas histórias, que elas são distópicas ou elas são catastróficas, que é uma outra vertente também, né? A história de catástrofe, elas exigem que os personagens eles se comuniquem e eles encontrem soluções, primeiro momentâneas, para poder dar um passo depois do outro e resolver esse grande problema que afeta uma comunidade maior, o seu bairro, a sua cidade, o seu planeta ou a sua galáxia. Então essa tendência de retorno à linguagem como tecnologia, ela me interessa, eu acho que é um dos aspectos positivos que a gente tem. E me parece, Lucas, que a preocupação com a linguagem, ela talvez seja um caminho não curto, não simples, mas um caminho para a gente poder enfrentar esse tecnofeudalismo. Porque ele, diferente do feudalismo que ele acontecia com a terra embaixo dos nossos pés, a gente agora começa a fazer uso dessas ferramentas e dessa terra virtual dominada por essas empresas, e elas também podem tirar a terra ali dos nossos pés. Muita gente tem medo, por exemplo, mas e se acabar o Instagram? Como que a pequena economia no Brasil ela vai se sustentar, já que tanta gente consegue o seu dinheirinho ali no final do mês, fazendo comércio através do Instagram, através do iFood, através de dezenas de plataforma aí. E aí gera esse medo porque você tem esse senhor feudal que ele pode retirar a sua ferramenta de sustento ali a qualquer momento porque ela não te pertence, né? Mas tudo aquilo está baseado numa capacidade de se comunicar. E tudo isso só existe, essa nossa conexão, a nossa atuação dentro dessas plataformas, através de comunicação, através do uso de linguagens. E entender como é que essas linguagens funcionam, como que a gente pode utilizar as linguagens para a gente poder escapar desse domínio, para mim parece um caminho interessante, que estava lá no Snow Crash do Neal Stephenson, lá em 92. Ele já estava tentando explicar para a gente como que para você deixar de ser de estar como esse entregador que opera por um aplicativo, como que você vai conseguir escapar do domínio desse senhor feudal? E a resposta lá na década de 90 era o domínio da linguagem, e eu acredito que hoje ainda é, né? Tem livros, por exemplo, O Olhos de Pixel mesmo é um livro que eu escrevi já sabendo que seria um cyberpunk. Era uma meta que eu coloquei antes de começar a definir quem seriam os personagens do livro. Eu já sabia, não, tem que ser um cyberpunk. Mas eu vejo isso assim como uma limitação autoimposta. Assim, é aquela visão, o artista que vai pintar uma tela e ele decide, não, eu vou fazer uma pintura aqui usando só duas cores. Ele colocou essa limitação para ele e ele vai ver até onde ele vai com esse desafio, o que ele pode fazer com esse desafio, com essa limitação, né? Então eu fui pro cyberpunk meio que com essa pegada, mas não é todo livro que eu faço isso, cada livro. Tem um que eu tô escrevendo agora, que a minha meta com ele, tem até escrito isso no meu arquivo lá, eu quero que ninguém consiga categorizar esse livro em lugar nenhum. É isso. Ela tem que ser completamente assim, não pode caber. Eu quero que o dia que ele for publicado, que ele cair no colo de uma editora, que a galera do marketing da editora arranque os cabelos para não saber o que fazer com esse livro. É isso que eu quero, entendeu? Tipo, que chega lá e a galera, quem lê o livro vai, que goste, que se divirta, que ache muito legal, mas que na hora de falar do livro pros outros não saiba nem explicar. Tipo, não, eu não sei nem o que é isso aqui. Tipo, só leia que é legal e tal. É isso que eu quero, entendeu? Esse é o único objetivo que eu tenho. Daí, nesse sentido, o único cuidado que eu tô tendo é que ele não tem pra não caber em nenhuma categoria específica que dessas que a gente já conhece, assim, né? E se algum dia alguém quiser nomear isso como uma categoria, problema dessa pessoa. Eu não tenho essa preocupação, entendeu? A minha preocupação é a preocupação que eu acho que todo autor de ficção deveria ter, que é artística. Assim, meramente assim, eu quero fazer o meu texto, quero fazer meu livro, e não interessa se eu estou seguindo como proposta um subgênero ou não. Não importa isso. O que importa é que eu vou ver até onde eu posso ir dentro dessa proposta que eu quero escrever. Entendeu? É isso, cara. Quem trabalha com escrita, com arte de maneira geral, a gente tem prazer em criar, a gente tem prazer em fazer as coisas, entende? E às vezes colocar um desafio, aumentar a dificuldade, Às vezes é divertido, é difícil, é cansativo, quebra-cabeça, mas é divertido, é legal, é prazeroso, assim, a gente, entendeu? Passar por esse negócio de como é que eu vou resolver essa cena, como é que eu vou resolver esse personagem de uma maneira não óbvia e pra não ficar parecendo demais com algo que já foi, entendeu? É legal você ter quebrar-cabeça, não interessa se você vai conseguir, não interessa se o livro vai ficar, né, daquele jeito que você queria ou se ele vai ficar completamente imprevisível, completamente diferente. Não importa, né? O processo é legal, é divertido também fazer, sabe? Eu sou um autor que, por mais que em alguns momentos eu sofra para escrever ou para criar algumas coisas, eu tendo a gostar muito do processo como um todo. Eu tendo a achar legal a toda a concepção de um projeto até terminar mesmo o livro, assim. Eu acho muito legal de fazer. Enfim, eu gosto de criar, eu gosto de fazer as coisas, né? E falando um pouco sobre os meus livros, eu tenho ao todo 4 livros publicados e mais alguns contos, mas eu vou falar só dos livros. Moeda de Troca é o mais recente, saiu pela editora Rocco, se encontra em todas as livrarias do Brasil, online, na versão e-book, na versão física. Se na livraria da sua cidade não tiver o livro, se ele tiver esgotado aí, é possível encomendar com o seu livreiro para que você não pague frete. Fala, não, quero encomendar esse livro, ele traz para você, a Rocco ainda está distribuindo o livro no Brasil inteiro. O mesmo vale para o Olhos de Pixel, também, que saiu pela Rocco também. Em qualquer livraria, você vai encontrar e-book, vai encontrar livro físico. E aí, os meus livros, os primeiros livros que eu publiquei, né? Daí tem o Boas Meninas Não Fazem Perguntas, que é uma distopia totalmente misógina, assim, uma sociedade escrota que trata a mulher como se fosse produto mesmo, literalmente, né? Que as mulheres são vendidas em lojas. Esse livro, ele foi publicado via Catarse, financiamento coletivo. Eu ainda tenho cópias físicas dele aqui em casa, então se alguém tiver interesse em ter a edição física, tem que me chamar nas redes sociais. Eu tô majoritariamente no Instagram, né? As outras redes eu raramente entro. E o Instagram eu entro mais é para responder a galera que me manda mensagem, eu raramente posto também. Então é @mrlucasmota, Mota com um T só, MR Lucas Mota. Se você está assistindo, está escrito aí na tela. Se você está ouvindo depois o podcast e não está vendo, é MR de Mr. Lucas Mota, Mota com um T só, beleza? E aí você me chama lá, fala que você quer o Boas Meninas, que a gente combina uma maneira de entregar para você, enfim, resolve rapidinho, mas tem e-book também na Amazon, né? E o meu primeiro livro é o Todos os Mentirosos, é o livro que eu não recomendo para ninguém, porque eu meio que renego ele, entendeu? Eu acho que ele não me representa mais em nada, nem ideologicamente e nem artisticamente, mas eu não tiro ele do ar porque eu não gosto de negar o passado. Eu fiz ele tá lá, ele me ajudou a aprender como se escreve, mas eu faço essa ressalva. Eu sei que até hoje eu tenho leitores que pegam esse livro para ler e gostam dele. E eu respeito e agradeço essas pessoas por me dar esse crédito todo, que eu acho que é mais do que eu mereço com esse livro. Preciso fazer a ressalva, que esse é o livro que eu não recomendo para ninguém. Ele tá lá, ele tá publicado em e-book na Amazon, mais por motivos assim históricos de que foi meu primeiro livro do que por, de fato, eu gostar dele. E não, eu não gosto dele, não vou mentir para vocês, entendeu? Não recomendo. Leia qualquer um dos outros 3 aí, o que te interessar mais, ou leia esse também, né? De repente, se você for louco o suficiente, fica aí a recomendação. E eu gosto de falar uma coisa também. Você tá ouvindo a gente agora, se interessou pra caramba, quer muito ler, pô, tô sem grana, o que que eu faço? Dá uma olhada nas bibliotecas que tem aí na sua cidade, vê se você encontra. Biblioteca digital, tem o Mac Livros, tem a Biblion também. Dá uma olhada lá, vê se tem o livro que você quer ler, certo? Isso é uma opção. Não tem o livro, você tá sem grana. Eu não concordo que você tem que se limitar a ter acesso a um livro pela quantidade de dinheiro que você tem no bolso, certo? Baixa. Pode baixar. Eu tô dizendo, eu sou o autor, eu sou o dono desse texto aqui. Baixa o livro. Aonde você quiser baixar, eu não vou te fornecer o link, porque também tem a vergonha na sua cara. Você procura o seu próprio link para baixar o livro também, né? Mas eu tô dizendo, vai lá, baixa o livro. Se você gostar, recomenda. Amanhã, depois, daqui uns anos, quando a sua situação estiver melhor, se você quiser ter o livro aí na sua estante, aí você compra, aí você vai ter na sua coleção aí na sua casa. Se você não fizer questão de ter o livro físico, você pode dar de presente para alguém, você pode comprar e doar para uma biblioteca, mas isso não precisa ser agora, pode ser depois, lá na frente, quando a sua vida tiver, quando a sua vida financeira tiver um pouco melhor. Eu já tive numa situação também de que eu não tinha dinheiro para comprar um livro, e eu acho muito cruel você dizer para a pessoa, não, você não vai ler porque você não tem dinheiro. E a biblioteca tem um monte de livro para você ler, é muito legal, isso é muito positivo, mas você tem que ser capaz de ler aquilo que você quer ler e não só aquilo que está na biblioteca, entendeu? Então, eu tô dizendo, livro meu, tá sem grana? Baixa. baixa, lê, lá na frente depois, se você puder, você compra, se você não puder também tá tudo certo, beleza? Eu sou anarquista, gente, não é com isso que eu vou me preocupar, não tô ficando rico com venda de livro, isso financeiramente não vai fazer quase que diferença nenhuma pra mim, entendeu? Então fica aí o meu recado e o meu convite para vocês conhecerem o meu trabalho. Maravilha, como já dizia o Hermeto Pascoal, né? Eu adoraria que o público tivesse tão interessado no meu trabalho ao ponto de me piratear. Então, se vocês chegaram a esse nível de empenho, é alegria, até me avise, que eu vou me sentir lisonjeado, né? Então, assina embaixo aí dessas últimas palavras do Lucas. Para quem quiser conhecer ali também um pouco do que eu escrevi, vai em notamanuscrita.com, é um site que está no ar desde 2012. Então lá você encontra, além dos livros, você encontra o Bingo Brasil, como você tem acesso ao Bingo Brasil, também A Morte do Vizinho da Serra Elétrica, que é um livro de terror e ação, e O Buraco, que é um outro livro de terror e ficção científica. Você encontra isso lá em notamanuscrita.com, além das resenhas dos livros do Lucas Mota. Tem também artigos acadêmicos, crônicas, contos, ilustrações, vídeos, tem bastante coisa lá. Não deixa de acessar. Também tem aqui na descrição desse vídeo e na descrição do episódio de podcast os links para você ter acesso ao material do Lucas e aos meus livros também. Então, se achar que dá muito trabalho aí ir para o navegador para digitar, pesquisa e procurar, já vai estar linkado aqui na descrição. Beleza? Lucas, eu tenho que te agradecer, cara, por esse tempo de estar aqui, o dobro do tempo que eu tinha combinado com você, né? Eu falei meia hora, 40 minutos, e a gente aqui já está há mais de uma hora conversando, porque a conversa foi ótima. Acredito que quem está acompanhando, quem vai ouvir depois também, vai gostar bastante. Além da parte didática, ainda acredito que as opiniões aqui elas vão ser condizentes com quem resolveu escutar um material sobre literatura de ficção científica punk, né? Então fica o meu agradecimento para você. Cara, eu agradeço pelo convite, pela oportunidade de trocar essa ideia, eu acho sempre muito legal. Obrigado para quem acompanhou a gente na live e para quem está ouvindo o podcast até aqui, até o final. Agradeço a paciência e o interesse. E é isso, gente. Depois, se vocês quiserem mandar mensagem lá no Instagram, eu sempre respondo, pessoal. Posto raramente, mas responder eu sempre respondo. Isso aí, gente. Então, boa noite para quem ficou até aqui. A gente vai encerrando a transmissão. Valeu, falou.